dia que a gente se reúne os Falcões para decidir o que faremos no fim de semana. Lá nos primórdios, a quinta-feira era única e exclusivamente para a gente se encontrar e ver para onde a gente viaja. Mas com o passar do tempo a gente foi... A gente foi tendo...